Nossa, pode ser clarinho de perto da sente. Espero lá, faço um verso pra me libertar. Vejo que ela pede mais e mais e mais. Passaporte incerto, além de perto da sente. Espero lá e faço um verso pra me libertar. Vejo que ela pede mais e mais e mais. Vai, yeah. Autodidata, ponta de lança, pra quem deu vários murros em ponta de faca. Viagem louca, essa ilha me mata. E a pele dela ainda, e a pele dela na visão, meu chapa. Sente o vento na cara, lingerie branca e duas doses douradas. Vivem defeito, dominó, estreito, ó. A vez do relato de dó, camarada. Lost na ilha do perigo, perdido, como se eu fosse perito em fazer cagada. Tive no sul, vivendo um velho oeste. Fui achar amor no norte e outros cantos do Brasa. Embraçada à base de baseado e abismado com a responsa de viver das palavras. Sei lá, vi sobre as notas da flauta. Fluo lembrança, eu sinto falta de casa. Agora ensaio, tora e mil pautas. Granes, adoro escritório, me fala. Tudo é nessa estrada, então eu foco e vivo por quem morre pelo que o predela fala. É bem confusa, amiga, e a cara. Menos que cê imagina e mais do que o flow exala. Mais que cocaína ou tua grisa paraguaia. Realidade quente sem o salve do mofaia. Geras guaia puro sem cadência de cobaia. Vapor densa, lembrança tendo sensação de praia. Quem traz pra ti são reis, mas caô, caótico, ótico, bruto. Quem traz meu, tem paz, peço nada demais. Veja, olha lá, babo, algum barulho. E eu conheço bem a insônia, nem seus amigos te quer. Os amigos de fé te deixa dormindo de pé, yeah. Desde moleque já era louco. Sente que a minha mente sempre foi um aeroporto. Só pera um pouco, põe a cabeça no lugar e eu tô pronto pra jogar. Responsa tá na mão, acelera o jogo. Ainda lembro da promessa que eu te fiz, minha irmã, meu irmã. Lembra essa velha lá da Vila Imperatriz, talismã, feitiçã. Essas viagens no caminho deixa para lá. Pera lá, relacionamento não é só casa lá. Esquece as noias que tá tudo alright. Carrinho com o dadinho dando uns wall ride. Vi o vídeo da girl, yeah right. Andando com meus parça na sessão all night. Nos arredores de um horizonte belo, onde nosso castelo ninguém tenta derrubar. Peguei um atalho no universo paralelo, com duas caras no bolso me chamando pra dropar. Eu nem tentei encontrar o que eu perdi. Não me venha perguntar o quanto eu sofri. Minha estadia é cilada, declarada só para deixar mais saudade naquele que me aplaudi. Pois eu me sinto tão bem. Sinto a mágica lisérgica de ontem. Faz a de hoje que eu faço também. Note que essas horas ninguém fica sem favor pra compartilhar. Nas picadilhas junto com as responsa, foda de conciliar. Amor, torne a bespeira. Família é responsa e essas bad vai passar. É sempre nostálgico quando chegou o outono. De dia a gente lombra, à noite perde o sono. Neurose nada, simplesmente filho e fumo. B.O. não é miragem, pego bang e sumo. Se eu falo da swag é porque pro consumo. Swing de quebrada vai tomar teu rumo. Eu vou tomar um rumo, destacar bolando um. Gatekeeper de porão, acabou o meu turno. Quem traz pra ti são reis, mas caô, caótico, ótico, bruto. Quem traz meu, tem paz, peço nada demais. Veja, olha lá, babo, algum novo, barulho e assim, Exu, sai sou.